Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Versos de amor, rir princesa, foi mais rainha. Quando uma lágrima caiu na recompensa, o amor que tinha, ela também chorou, sorriu. Foi tão bonito, tinha um hesito de amar às vezes faz doer, mas a dor que sentia não lhe doía, dava prazer. Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Que perdeu o interesse, afastar-me a voltar. Não sei porquê. Penso que eu sinto e o meu corpo é toda a essência da cultura dos anos 90. Tudo gira em torno de você. Tudo gira em torno de você. Tudo gira em torno de você. Tudo gira em torno de você. Celeste.

2, Antílope. Sem retorno.

Exactamente.